Margarida, vai à fonte, Margarida, vai à fonte, vai encher a cantarinha. Brotam lírios pelo monte, vai sozinha para a fonte, vai à fonte e vem sozinha. Brotam lírios pelo monte, vai à fonte e vem sozinha. Seus olhos verdes risonhos, seus olhos verdes risonhos, nunca poisam em ninguém. Parecem viver de sonhos mais vagos do que risonhos, mas são risonhos também. Parecem viver de sonhos, mas são risonhos também. Tão pequena a casa dela, tão pequena a casa dela, fica à beira do caminho. E os canteiros da janela, envolvendo a casa dela, têm aroma a rosmaninho. E os canteiros da janela têm aroma a rosmaninho. Tão mimosa e delgadinha, tão mimosa e delgadinha, na forma do seu andar. Lembra um voo de andorinha, quando passa de tardinha, quando gira devagar. Lembra um voo de andorinha, quando gira devagar. Linda flor desconhecida, que o sol beijou ao nascer. Deixa-te estar escondida, Margarida, Margarida, nessa paz do teu viver. Deixa-te estar escondida, nessa paz.